45, solo 35, libere direito, chame solo 12 no decimal 9. 12 9. Solo gol 1645, Livrona 6. Luna 645, autorizado táxi, civil Alfa, reporte aqui da Juliette. Alfa, aqui da Juliette, também, reporte. Olimpo 02, tem livre posição na 0, vento 1 no 10 graus, 129. Livre posição para o vento 02. Sim, autorizado ingresso na Juliette, portão 04, parte 1. No 645, copiou? É, está na Juliette, depois do 04, o 645. Afirmo. Salvador, boa noite, o Chinelo 6143. O Chinelo 6143, continua a aproximação, abaixo de autorização de pouso. Afirmativo, 43. É a Diz? Olimpo 02, solo ao 38, libere direito, chame solo 12 no decimal 9. Enquanto a gente vai à esquerda, direto para o pátio militar. Não, então libere direita, chame solo 12 no decimal 9, Olimpo 02. O Chiné 6146 tem livre pouso que sona 0, vento 1-0 graus, 1-3, não acha que trem de pouso. Livre pouso com o trem baixo travado 6143. Olimpo 02, autorizado táxi via Alfa, na Delta chama torre 118 decimal 95. TP5464, autorizado Maceió, via Golf 677, nível 1190, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, segue o perfil Puca, Caju, aciona 5460, controle 129 decimal 45. Veio pro 5464, corrigimento correto, chama para puxa acionamento. Ele falou no 21 decimal 9. 219 à direita, 143. Olímpico 02, autorizado o cruzamento de imediato, recorde livrando a pista. Oxana M201, não puxa de imediato. Gente, aguarde, Oxana M201. Rádio, Oxana M142. Confirme. M143, boa noite, ligou na sua escuta. Oxana M143, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 43. Passagem travado, nível Toso, ônibus 00. O gol 1869, visual com a aeronave na final, portão 0. Visual. Após passagem da mesma, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira na 0. Fala ali, manter a 9. Oxana M143, autorizado ingresso na Juliette, portão 01, parte 1. Autorizado ingresso na Juliette, 1415. Trip 5209, pronto, cópia. Vamos, Oxana M201, agora totalmente pronto, deve estar. Sente, Oxana M201. Vai aguardar o ingresso do Airbus 2 Oxana. No portão 01, após, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. O Olimpo 00, solo 43, autorizado Blacktrack, reporte livrando a pista pela Taxi Hotel. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, segue perfil Arbor após direto, aciona 5464, controle 129, decimal 45. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento, trip 5219. Confirma? 4206, número 8, para puxa. Em coordenação com a equipe de solo, chama para táxi azul 4206. Autorizado, puxa 4206. Página no 89. 3567, para o posto espera pronto. 3567 após a rolagem da aeronave da Gol, está autorizada a alinhar e manter a cabeceira no zero. Quando vou ali manter no zero, está 1869, decolado 46, chame controle 129, decimal 45. 6201, autorizado. Confirmo, foi o Xané 6201, pronto o táxi? Filhas do Inferno, Lídia Fierro. Gol no 166, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. P3567, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 110 graus, 119. Iniciando 3567. Vite solo, chame para o táxi. Para o táxi, a Xané 6201 com 101 a bordo. Autonomia de 4 horas e alternando barulho. Xané 6201, autorizado táxi, direita, Índia, ponto de espera, quando lá chame torre 118, decimal 5, ajuste na 09. De táxi de Índia até o ponto de espera, quando lá torre 1895, 11, Xané 6201, grato, boa noite. Azul 4206, continue táxi via pátio, Índia, seguirá. O Embraer da Azul, até o ponto de espera, quando lá chama a torre 1995, ajuste na 09. Tio, vou seguir a Avianca. Decolado 49, chame controle 129, decimal 45. 2945, obrigado, boa noite. O gol no 166, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 109, cheque 30 de pouso. Livre pouso, embaixo travado, gado. No 5, 5 meia de POB, 4 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Trip 5415, autorizado táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste na 011, número 3. Pátio 1, Índia 1895, 101, comando número 3 do trip. Xané 6201, boa noite, está no ponto de espera, pronto de voo com tráfego no posto. O Xané 6201, após passagem do tráfego, está autorizado ali, manter cabeceira no zero. Após a passagem ali, mantém no 0, 6201. solo ao 5-1, ele pede direitinho no solo 1, desenho decimal 9. Na direita do solo 219, dona 1, beleza. Autorizado táxi, Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, o nome é mesmo. Ocean Air 6201, autorizada a decolagem pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem 6201. Azul 4206, na escuta da torre? Azul 4206, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. K-Strip 5415, mantenha quanto espera. Ingresso na Juliette, portão 09, atente ao follow me através do 08. Aqui Juliette para o 09, atento ao follow me, no momento. 5-6-2-0-1, boa noite. O azul 4206, autorizada a decolagem pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. O trip 5-4-5, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Azul 4206, decolado ao 56, chame controle 129, decimal 45. Jornal 45, controle TRIP 4206, até boa noite. Trip 5495, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 110 graus, 119. 4. Quadro 1-5, decolado ao 59, chame controle 129, decimal 45. 129, 45. Condenação da equipe de São Paulo, chamar o táxi, tripi, 5219. Salvador, CNR 6259, informação uniforme, autorização Guarulhos nível 340. O Xené 6259, uniforme confere. Guarulhos, temos pré-autorizado 360, copia? Afirmo. Confirma? Afirmo, copia o nível 360. Ciente, autorizado Guarulhos, via Amplio Zulu 16, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, poste direto bridge, aciona 5471, controle 129.45. É, autorizado Salvador, nível 360, uniforme Zulu 16, pista é a 10 com curva direita, saída da Euleda, bridge, transponder 5471 e o controle 129.45, Oceaner 6259. Oceaner 6259, protegimento correto, chame para acionamento e pushback. Chamará 6259. Dois a bordo, 3219. Índia, autorizado táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 011. Uniforme confere, Vitória nível 360, copia? Autorizado Vitória via Upper Whisky 50, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda após Eudes, aciona 5501, controle 129.45. Correto, chama para pushback e acionamento Gol 9, quando autorizado. 5219, autorizada em área de decolar de pistão na 0, vento 090 graus, 119. Boa noite, já 3247, informação uniforme, vamos copiar 320 para Guarulhos. Confirme, clareza 1. Alta 3897, pronto, copiar Guarulhos com uniforme. Uniforme confere, nível 340, Guarulhos, copia? Informativo, pronto, copia. Autorizado Guarulhos, vinha peso 16, nível 340, decolada 10, a primeira curva pela direita, saída da Euleda. Após direto bridge, aciona 5475, controle 129.45. Poderia confirmar a primeira hora eu via Butan 3297 peso 10. Segue o perfil de saída da Euleda após direto bridge, onde intercepta a Pesulu 16. Após Belo Horizonte, após direto, trive, após conforme a rota do plano. da Euler Bridge, companhia de Veita Foz, Interceptor Plano 6, Belo Horizonte, 13. Poderia confirmar o transponder e o controle? 5475, transponder, controle 129.45. 5475, controle 2945, tá? 3897, nível 340. Cliente, protegimento correto, chame para puxa e acionamento, TAM 3897. Salvador 5219. Trip 5219, decolado ao 09, chama o controle 129, decimal 4. Coordenação, equipe de solo no portão 04, chama para o Pax Gol 1645. Delta Taxi do Golo 645, tá com 68, 3h40, Campinas. Golo 645, autorizado táxi, direita, Índia, até o ponto de espera, quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 011. E direita, Índia, torre 1895, no 645, reto. Salvador, Buenas, 3894, estabilizado ALS. 3894, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso. Salvador, boa noite, no 645 da Gol, espera, dá 1-0, tá pronto. Gol no 645, mantém a ponte espera. Então, anda. Pista 3894, tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 119, check 30 de pouso. Achar travado. Gol no 645, visual coronavírus final, pistão no zero. Afirma. Após passagem da mesma, está autorizado alinhar e manter o cabeceiro no zero. Gente, após o pouso, ali manterão no zero no 645. 3894, solo 20, direto direitinho, solo 1219. Livre direito, solo 219, tá 3894. Solo Salvador, boa noite, o TAM 3894. TAM 3894, boa noite, autorizado táxi civil Alfa Juliette, portão 0341. Alfa Juliette, portão 0341, TAM 3894. Gol no 645, autorizado a decolar de pistão na 0, vento 100 graus, 139. Ele está iniciando da 10, gol no 645. Gol no 645, decolado aos 28. Com a equipe de solo, está autorizado, chama para o Paquistão 3897. Poderá Paquistão 3897. Salvador, Oceaner 6259, box 01, no pushback acionar. Oceaner 6259, aguarde número 2 para o push. Confirma a aeronave que chamou a torre? Guardião 06, prossiga. Ciente, livre táxi para ingresso, Guardião 06. Salvador, TAM 3897 com 203 a bordo, 4 horas de autonomia, Pena da Leão, para fora do ataque. TAM 3897, autorizado táxi via parte 1, Índia, até o ponto de espera, quando ela chama torre 118.95, ajuste no 019. Via parte 1, Índia, ponto de espera da 10, chama torre 1295, TAM 3897. O Xana 6259, após a passagem do rebote da TAM à retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, chamar o táxi. Aqui após a aeronave da TAM passar, está autorizado o pushback em coordenação, chama o táxi 6259. O Guardião 06 confirma sobre o voo no CAB ou o pouso no CAB? Guardião 06, livre decolagem pistão onda 7, vento 1,00 graus, 129. Em coordenação com a equipe de sol, chamando o Dax. O Guardião 06, confirme, sobrevoo no CAB ou pouso? Pouso no CAB, senhora. Tem algum indicativo ou seria Grupo Zulu? Grupo Zulu. Guardião 06, decolado ao 30, ao atingir a linha do litoral, chame controle em 129.45. 129.45, Salvador, boa noite, Gol 971. Baixado e travado, visual Coronga. O Gol no 971, tem livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 129, cheque 30 pouso. Travado. Afirmo, Então aguarde um instante, pois ainda não temos o seu plano no sistema. Poderia confirmar o horário? Gente, é bloque 1 Alfa. Gol 1971, informa o tráfego à sua direita, com proa Sudeste, 510. Excelente, obrigado. Guardião 06, acione 1716 no transponder. Tá 3897, após passagem de tráfego, autorizada a minha irmã ter cabeceira no zero. O trip 5464, pronto para o táxi com 67 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna da Caju. 464, autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, reporte para ingresso. Chamada para ingresso no pátio 1, 5464. O gol 1971, solo 36, libera direitinho, solo 121, decimal 9. Beleza. Gol 971, autorizado táxi V Alfa, reporte antes da Juliette. Pátio 1, trip 5464. Trip 5464, vai aguardar o táxi da... do rebanho da Oxalé à frente, após o seguirá até o ponto de espera via pátio 1 Índia, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 012. Livre decolagem, pistão na 0, vem 100 graus, 119. Terceira decolagem, pistão 0, já foi 219. 259 para o táxi, POB 168, galeão 4 horas. Xanaia 259, autorizado táxi, direita, Índia, espera, quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste na 012. 012, Índia, 295.0, né, Índia, obrigado. Sou Juliette, 971. Gol 1971, vai dar passagem ao Boeing da Gol, correção, ao ATR da Trip, após estar autorizado o ingresso na Juliette, portão 01 no Bate 1. Após o Trip pro 01, 971. O T3897, decolado aos 35